Manchete. Você é tão acostumada a sempre ter razão. Você é tão articulada, quando fala não pede atenção. O poder de dominar é tentador. Eu já não sinto nada, sou todo torpor. É tão certo quanto calor do fogo. É tão certo quanto calor do fogo. Já não tem escolha e parte-se do seu jogo. Parte-se do seu jogo. Consigo dizer se é bom ou mal, assim como o ar me parece vital. Você sempre surpreende, eu tento entender. Você nunca se arrepende, você gosta, sente até prazer. Mas se você me perguntar, eu digo sim. Eu continuo porque a chuva não cai só sobre mim. Vejo os outros, todos estão tentando. E é tão certo quanto calor do fogo. Já não tem escolha e participo do seu jogo. Participo do seu jogo. Não consigo dizer se é bom ou mal, assim como o ar me parece vital. Onde quer que eu vá, o que quer que eu faça, sem você não tem graça. Calor do fogo. É tão certo quanto calor do fogo. Já não tem escolha e participo do seu jogo. Participo do seu jogo. É tão certo quanto calor do fogo. É tão certo quanto calor. Escolha e participe do seu jogo. Participe do seu jogo. É tão certo quanto calor do fogo. É tão certo quanto calor do fogo. Já não tem escolha e participe do seu jogo. Participe do seu jogo. Regressar é reunir dois lados, a dor do dia a dia. pode partir com seus fios enredados na alegria de sentir que a velha mágoa é moça temporã, seu belo. Foi o livro.

sem você não dá. Não dá, não dá. Baby, sem você não dá. Não dá, não dá. Baby, sem você. Você não dá. Não dá, não dá. Baby, sem você não dá. Não dá, não dá. Baby, sem você não dá. Não dá, não dá. Baby, sem você não dá. Não dá, não dá. Juro, sem você não dá. Casa é meu reino. Que é mesmo assim. Ela sorriu pra mim, ela sorriu e ficou na minha casa, que é meu reino. Quando a força da mente for maior que a da fera. A paz vai reinar em nossos corações. Lembre de abrir os olhos, ver como é lindo o sol colorindo a chuva, pintando um arco-íris no céu. Lembre de ser alegre, sorrir para a vida, fazer a estrada florida, crer no milagre do amor. O amor vai guiar a nova geração. Quando a força da mente for maior que a da fera, a paz vai reinar em nossos corações. Lembre de abrir os olhos, ver como é lindo o sol colorido, a chuva, pintando um arco-íris no céu. Lembre de ser alegre, sorrir para a vida, fazer a estrada florida, crer no milagre do amor. As rotas que eu traço, mas tento traçá-las eu mesmo. E se chego sempre atrasado, se nunca sei que horas são, é porque nunca sabe até que horas os relógios funcionarão. Sem dúvida, a dúvida é um fato, sem fatos não sai o jornal. Sem saída ficamos todos presos aqui dentro, faz muito calor. Sempre parecem idiotas as rotas que eu traço, sempre tarde da noite. E se ando sempre apressado, se nunca sei que horas são, é porque nunca sabe. É porque nunca sabe, nem sempre faz o que é melhor pra mim. Mas nunca faço o que eu não tô afim de fazer. Nem sempre faço o que é melhor pra mim. Mas nunca faço o que eu não tô afim. Perder a razão pra ganhar a vida, nem perder a vida pra ganhar o pão. Não é que eu faça questão de ser feliz, eu só queria que parassem de morrer de fome no palmo do meu nariz. Mesmo que pareçam bobagens as viagens que eu faço, eu traço meus rumos eu mesmo, a esmo. E se nunca sei a quantas ando, se ando sem direção, é porque nunca sabe. É porque nunca sabe, nem sempre faço o que é melhor pra mim. Mas nunca faço o que eu não tô afim de fazer.

jamais foi tão escuro no país do futuro e da televisão. E nesse labirinto, o que eu sinto, eu sinto, me chamam de paixão. Apaixonam questões ardentes que nem consigo assim de repente expor. Mas entre elas há coisas raras que são belezas, loucuras, taras. E Amazônias e um novo amor entre bilhões de humanos e siderais enganos. Eu quero é te abraçar. 1900 e não sei quanto. É fim de século e, no entanto, é meu. Meu cada gesto e cada segundo em que te amar é um claro assunto.

manhã mais uma vez. Suas ilhas, veja. posso tudo. Ninguém sabe o que eu sou capaz pra conquistar, pra conquistar o mundo. Eu não posso perder meu tempo com alguém que eu não preciso. E se a gente se amar um dia, pensa bem, o que é que eu ganho com isso? Mas quando a noite chega e eu não tenho mais dói. Eu te vejo sorrir demais, esse olhar que pode tudo. E nem sei se acho graça ou não, porque eu sei, sei que lá no fundo, sempre que a noite chega, você não tem pra quem fingir. Sempre que a noite chega, você queria tanto alguém igual a mim. A gente acaba a noite sempre assim, bebendo orgulho e solidão, chorando em frente da televisão, tendo silêncio pra ninguém ouvir, pra ninguém ouvir. Esse mundo é cruel demais, mas você é mais que o mundo. Seu dinheiro, poder, te protegem de tudo. Mas quando a noite chega, ninguém tem mais pra quem fingir. Mas quando a noite chega, você tem tanto medo, você é tão igual a mim. A gente acaba a noite sempre assim, bebendo orgulho e solidão, chorando em frente da televisão, mantendo silêncio. Oh, e a gente acaba a noite sempre assim, bebendo orgulho e solidão, chorando em frente da televisão, tendo silêncio. Pra ninguém ouvir, pra ninguém ouvir, pra ninguém ouvir. Sofrendo em silêncio, pra ninguém ouvir. Manchete. Eu adoro esse jeitinho que só você tem. Quando me faz carinho, fico toda mole, nem posso me aguentar. Quando você me toca, eu começo a flutuar no ar. E vai, e vai, e vem, assim como um balanço. que vai, que vai, que vem, assim como um balanço do trem. Hoje à noite lá no baile, quando a música tocar, coladinha ao seu corpo, com você eu vou dançar. E curtindo esse balanço, não quero mais parar. Com você agarradinho, eu só quero voar, voar e vai. Assim como o balanço do trem, e vai, e vai, e vai, e vem, assim como o balanço do trem. Manchete. Sou quase feliz. Eu sempre pergunto:

noite. Sabe de mim? É o espelho do meu camarim. Quem mais sabe de mim? É o espelho do meu camarim. Ele tem o estranho poder de me ver, de me conhecer, de me refletir, de me envolver, de me tomar com sua. Quando estou perdida, de me deixar sempre nua, mesmo quando vestida, de me tomar de assalto. Quem mais sabe de mim é o espelho do meu camarim. Tenho estranho poder de verter água tão cristalina, onde sempre me molho, onde sempre me molho. Tenho estranho poder de olhos, com os meus próprios olhos. Quem mais sabe de mim é o espelho do meu camarim. Quem mais sabe de mim é o espelho do meu camarim. Quem mais sabe de mim?